Asfark MC, arquirrival, BSS afirma, é tudo nosso mesmo. Haha, porque nós quer viver bem. E o gueto merece, atrás das notas de 100. Altos que merecem, o que o sistema quer. Vê nós preso no caixão, mas tamo aqui na busca da revolução. Porque nós quer viver bem. Nós preso no caixão, mas tamo aqui na busca da revolução. É, porque o mundo mudou, vejo como o tempo passou. E olha só o que restou: ganância, ignorância e o dinheiro com mais seguidor que o senhor. Eu vejo isso aqui o tempo inteiro, é foda. E as minas se vendendo por status, luxúrias e drogas. Pode até tá na moda, mas diz quem se importa quando tá no banco dos réus. Altos tão no corre, poucos na igreja buscando o caminho do céu. Eu sei que o crime não é mel, já senti o gosto amargo do fel. Tudo isso é só consequência de quem tá na busca do Deus de papel. Filha da puta, quer ver meu corpo num caixão? Tenta a sorte, tô nem ligando pra sua opinião. Minha meta representa todos os meus irmãos, é só na testa, pra quem testa a febre dos ladrão. O som é periférico e a quebra não admite falha. Não dá pala, é sem trégua pra pipoca, porco de farda. Asfark BS, esse arquirrival é só função. Os monstros tá maquinado na busca da revolução. Porque nós quer viver bem. E o gueto merece, atrás das notas de 100. Altos que merecem, o que o sistema quer. Vê nós preso no caixão, mas tamo aqui na busca da revolução. Porque nós quer viver bem. E o gueto merece, atrás das notas de 100. Altos que merecem, o que o sistema quer. Vê nós preso no caixão, mas tamo aqui na busca da revolução. Então, bagulho tá doido, meu truto. São vários parceiros vivendo na escuridão. Se esqueceu que o crime é louco, que a vida não corre, é por ilusão. Afinal é cadê o caixão? Pra 9 de 10 não é ladrão. Por isso prefiro a cena do louco junto com meu parça na revolução. Ideia certa, compromisso. Então bandido se liga na fita, porque afirma que não para. Só tem monstro terrorista, é agressiva, rima ladrão. E nós nunca vai recuar. O som é pesado pros moleque refletir, analisar. Que o barato é mesmo louco, o crime não admite falha. Que o sistema quer ser morto, baleado com tiro na cara. Abandonado com fome, com frio, sem nenhuma alternativa. Suas filhas se vendendo e sua esposa pedindo comida. Então Asfark, esse é o momento pra nós revolucionar. Uma melhora pra periferia, é o que nós tem que buscar. Pra quem desacreditou, pagou veneno, só lamento. Tô firmão na correria, armado. Pronto, porque nós quer viver bem. E o gueto merece, atrás das notas de 100. Altos que merecem, o que o sistema quer. Vê nós preso no caixão, mas tamo aqui na busca da revolução. Porque nós quer viver bem. E o gueto merece, atrás das notas de 100. Altos que merecem, o que o sistema quer. Vê nós preso no caixão, mas tamo aqui na busca da revolução. E já vivi o suficiente pra saber bem na vida o que quer. E o retrógrado já nem se encaixa no mundo de hoje, nos dias modernos. Revolução do poder tá no terno. Decisão do parlamento, mas na quebrada também tem suas leis. Só sobreviver com bom retrospecto. Pensar por vários aspectos, sei o que quer e quero de sangue. Revolução pra quem vem das vielas se sobressair, sempre viver bem. Sei que mereço também, não me limito os meus sonhos. Revolução é mudar minha história, sendo um espelho pra quem tá chegando. Revolução pra mina, pro mano que pouco na vida encontrava saída. Fugindo do crime, encontrando no rap solução pra mudar de vida. Plantar miséria, nós não cativa. Sigo ciente de tudo que faço. Falo de mim, de tudo que posso, de tudo que tá ao alcance do meu braço. E conforme traço meu passo, trago geral no compasso. Cada vocal, cada grito, cada mão que se joga pro alto. Arquirrival tomando de assalto. Silêncio, clic, clac, tamo juntão, carai. Porque nós quer viver bem. E o gueto merece, atrás das notas de 100. Altos que merecem, o que o sistema quer. Vê nós preso no caixão, mas tamo aqui na busca da revolução. Porque nós quer viver bem. E o gueto merece, atrás das notas de 100. Altos que merecem, o que o sistema quer. Vê nós preso no caixão, mas tamo aqui na